Rotan 3601, bom dia, informação Charlie, aguardando autorização, São Paulo. Bom dia. Tá, pronto, quanto? Simão Tio, prossiga. 3601 autorizado, convoy Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5033, controle 1208. K3601, autorizado São Paulo, nível de voo 380, via Pesolu 16, Belo Horizonte, Pesolu 30. Escola 10, sua direita, Dael, Leda, Motiva. 5033, 208, confirma. K3601, está correto, só confirmando primeiro da via Pesolu 10 até Pobave, onde intercepta a Pesolu 16. Portal 8, chama para o Chega Estranamento. Matiu, chamará. Informação 3601, transporte de órgãos vitais, ok? Ciente. 1, Charlie's correct, you're ready to copy Guarulhos, flight level 360. Ready. Clear, from Salvador to Sierra Bravo Golf Romeo, flight level 360 via flight planning route, runway 10, right turn, after departure, IL, departure, then Motiva, transition, score code 5032, Salvador departure 120.8. To push back and start up gate 201. 01, confirm, I will call back to 1161. time, push back and start up, 8-1. Approve it for taxi go 11-6-1. Approve the call back for taxi go 11-6-1. Tá 3601, portão 8, autorizado, tinha um táxi. Go 1161, request taxi, we have 167-167, solo for 4 hours, 10 minutes, Galeão, fio da airport. Go 1161, taxi approved by Taxiway India, Tower 1895, Canadian 10-16, have a nice trip, sir. Okay, Taxiway India, holding point 10, call Tower 1918, that's 195, Canadian 10-16, go 1161, good job, bye. good morning, go 1161, holding point 10, ready. Go 1161, clear to line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. Clear, line up and take off runway 10, go 1161. Autorizar ataque do ponto esquerdo da pista na 0 via Pátio Índia, torre 1895, ajuste na 016, bom voo. 016, Pátio Índia, ponto 010, 1995, confirma. 1895. Read the contact on departure, correct your flight level 360 via early departure. My dial and then Mantua, climb and maintain flight level 360, go 1161. espera pronto na 3. Foi Salvador, são 3601, quanto espera pronto? Tá 3601, autorizado em área, decolagem 5.0, Ventura 60, grau 089. Autorizado, decolagem 5.0, são 3601. Controle Salvador, tá 3601, decolou, bom dia. Bom dia, tá 3601, contato radar na decolagem, se botar no nível de voo 360, após 2000, autorizado Leda. Nível de voo 360, após 2000, direto Leda, tá 360. Tá 3601, solicita cumprir o perfil da subida completa. Utilizado com 3601, subindo via Cyber Dial. Via Cyber Dial, 3601. Delta 083, call Cadent. Central flight level 050, QNH 1016, clear Bom Paraíba. Zero 83, you clear to fly both positions. 3601, informe quando possível voar na posição 3601. 3601, solicita manter o perfil. A horário de pouso em Congonhas, se a gente voar direto, apesar de estar transportando ônibus, vamos pousar antes do horário de abertura do aeroporto. Sim, a gente mantendo o perfil da saída, será complicado assim. Obrigado. Nosso estimado agora, mantendo todo o perfil 0901, Zulu, de pouso. Sim, 0901. 0901. 0901, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 25, bom dia. Route 082, descent to 2000 feet, QNH 1016, clear final ILS approach, report when established. That is the name 2001016, call your salary, approach 001, Avion Southeast, Delta Park, 083. Alpha 302 Tower, frequency 18995. 1-8-9-5, good day. Tower? Tower, bon dia, Delta Park, 083, establish on the highlight. Europa 083, tracking 5, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 09 knots, QNH 106. Sit around, 106, Europa 083.